Contos breves. A BBC apresenta Corda Particular, por Robin Hood. Traduzido por Madalena Nicol e lido por Madalena Nicol e Michael Ode. Ao inquilino do apartamento 116, Clarice Court. Esta noite, ou melhor, esta manhã, ao voltar de minha árdua labuta, encontrei pela terceira vez a minha corda de roupa coberta de trapos femininos. Vou, portanto, pregar este bilhete numa das peças na corda para lembrar-lhe quem é o proprietário. Esta corda é minha. Fui eu quem a descobriu e quem engendrou o sistema de roldanas. Entretanto, sendo solteiro, as minhas necessidades são pequenas, principalmente porque trabalho na turma da noite do jornal Daily Record. Minha arrumadeira vem nas terças e nas quintas. Nesses dias, Vossa Senhoria precisa deixar a corda livre. Dos outros, pode usá-la à vontade. Sinceramente, Tom Gillam, apartamento 77. P.S. Perdoe-me pregar este numa peça tão íntima, mas é a única alcançável. A roldana do seu lado está sem graxa e não gostaria de acordar Vossa Senhoria às 4:30 da manhã. Prezado Sr. Gillam, o zelador diz que as cordas de roupa entre as janelas dos apartamentos são de quem se servir primeiro. Disse mais que o senhor nada teve que ver com a sua instalação, a não ser assistir ao fato dando conselhos inúteis que ele inteligentemente ignorou. Sendo eu uma mal paga secretária que dá duro, não posso me permitir uma femme de chambre que cuide de minha roupa. E acontece que os meus dias de meia folga são exatamente as segundas e quartas, dias em que lavo minha roupa. Consequentemente, preciso usar a corda nas terças e quintas. Sugiro que modifique o horário da sua doméstica. Atenciosamente, A. Calvert, apartamento 116. P.S. Sinto ter que pregar este numa peça de seu guarda-roupa tão surrada e destituída de botões, mas sentiria remorso se interrompesse a sua cesta, pois a roldana que range é a do seu lado. A senhorita A. Calvert. O A significa o quê? Acho que a vista da nossa corda melhorou muito desde a sua chegada. Mas deixando de lado o gracejo de vizinhos, tenho que reafirmar os meus direitos. Minha arrumadeira só pode vir nos dias em questão, e desde que a senhora pendura na véspera, essa história de que a corda é de quem se servir primeiro vira farsa. Atenciosamente, Tom Gillam. Prezado, Sr. Gillam. Hoje é sexta, um dos dias em que se supõe a sua serva não comparece. Entretanto, estou pregando este bilhete num par de meias recentemente lavadas. Presumo que tenha trocado de arrumadeira e que a nova pode vir em dias mais convenientes. Atenciosamente, Abigail Calvert. P.S. Eu não ficaria com essa nova serviçal mais tempo do que necessário, pois lava bastante mal. Cara senhorita Calvert, tenha dó. Na quinta-feira, minha arrumadeira encontrou a corda carregada de suas pecinhas, sem piada, e não lavou nada meu. Fui, portanto, forçado a lavar o essencial, eu mesmo. Sinto que não aprove meu esforço. Mas não podemos continuar assim. Proponho que nos encontremos e discutamos o problema com os seres civilizados num almoço regado a vinho. Domingo não trabalho e conheço um restaurante sui generis no Soho. Humildemente, Tom Gillam. Prezado, Sr. Gillam. A ideia de conhecer o lado estroina do Soho me atrai. Mas tenho que recusar por vários motivos. Domingo é impossível. Quando não vou visitar meus pais em Sussex, almoço com meu chefe, que breve espero será meu noivo oficial. A única solução para o seu problema continua sendo arranjar outra doméstica. Bastante pesarosa, Abigail Calvert. Querida Abby, será esse seu apelido? Dividir uma corda de roupa nos torna quase íntimos, ou deveria, e tomo a liberdade de chamá-la de Abby. No entanto, nunca a vi. Conheço suas medidas, naturalmente, isto é, as horizontais. A altura preciso adivinhar. Mas supondo que as proporções sejam perfeitas, diria 1,65 m. E isso é tudo, e muito pouco. Nada na corda me conta se o nariz é arrebitado, os lábios carnudos e o queixinho firme, mas neste quase que aposto. Estou pronto a entregar a corda nos dias em que pede, se você aparecer na janela no domingo às 10 horas para bater o papo. Capitulando e entregando minha espada, Tom Gillam. Prezado Sr. Gillam, cuidado com jornalistas brandindo cordas de roupa. Depois de reivindicar posse de propriedade comum, o senhor tenta agora corromper-me com passatempo de comadres. Estas cartas ridículas precisam cessar. Abigail Calvert. Querida Abby, Caso levasse o seu último bilhete a sério, deveria estar pregando esta num corpete vitoriano. Parece que chegou o momento de medidas drásticas e, como já alguém disse antes, muito bem, seja a guerra. E aqui fica o senhora, o General Gillam, comandando as forças atacantes do apartamento 77. Senhor Gillam, há 3 dias que a corda está presa do seu lado e coberta de horríveis fraldas, coeiros, babadondes, etc. Se até amanhã não forem removidos, vou queixar meu zelador. Senhorita A. Calvert. Minha querida Abby, a carta que deixou debaixo de minha porta é divertida. No seu primeiro bilhete, defendi a validez do direito de quem se serve primeiro. Tendo aceito isto como regra, não posso agora curvar-me à veneta variável do sexo fraco. Será quem se servir primeiro até que almoce comigo. Minha irmã torce para que não aceite. Ela casou-se por amor, não com o chefe, e está feliz por poder usar minha corda. Você conhece os termos do armistício. Marechal de Campo Gillam. Senhor Gillam, eu capitulo, mas não neste domingo. Porque o meu chefe, o Sr. Hayling, vai trazer a mãe para o almoço. E é muito importante eu causar boa impressão na Sra. Hayling. Por isso, por uma corda sem roupa, almoçarei consigo no domingo seguinte. O que não lhe adiantará nada. Ao vencedor as batatas. Abigail Calvert. Querida Abby, hoje, segunda tarde, escrevo esta antes de ir para o jornal. Vou pregá-la no mais branco dos meus lenços como prova de minha capitulação completa, porque ontem eu a vi. Sim, querida adversária, estava tão ocupada em causar boa impressão que eu pude encher os meus olhos com você. Mas o futuro noivo, espera você, parece receita de a vida começa aos 40. Será que, nesta altura, a aprovação de mamãe é ainda assim tão importante? E deixe-me dizer, você parecia estar se chateando a grande. Então, até domingo. Tom Gillam. Prezado e indiscreto, Tom Gillam. Não creia que foi chateação o que viu. Estava apenas preocupada com a impressão que iria causar. O Sr. Hayling me disse hoje que a mãe ainda não deu a sua aprovação final, mas que há bons sinais para a esperança. Mas previno-lhe que não quero comentários no domingo. É possível que eu goste muito do Sr. Hayling. E sei perfeitamente o que estou fazendo. Atenciosamente, Abigail Calvert. Sábado à tarde. Apenas um buquezinho, minha querida, que prego neste par de nada. Espero que isto a prepare para a notícia de que estou livre também domingo à noite. Afianço com tinta de impressor que não mencionarei nem pensarei no Sr. Hayling. Impacientemente, Tomás o Indiscreto, mas com 2 olhões bem abertos. Segunda à tarde. Só para agradecer, caro Tom, um dia lindo. Na próxima vez tomarei lições de como comer espaguete. Havia muito tempo que não via uma fita de bandido e mocinho. Infelizmente, o Sr. Hayling patrocina as artes mais sérias. Mas nada feito no próximo domingo, pois tenho que ser examinada no cenário da mansão ancestral. Portanto, terá que ser no domingo depois. Parece tão longe. Mas ainda sei o que eu estou fazendo. Abby. P.S. Vou colocar este numa meia colorida, mas para que não caia fora, cirzi o buraco no calcanhar. Muito querida Abby, aqui vão 6 meias com 6 buracos. Por favor, escreva-me 6 bilhetes. Minha folga começa no sábado. Venha fazer compras comigo de tarde. Precisamos de nova corda? Esta está ficando gasta com o tráfego intenso? Tomás o Indiscreto. Só de raiva que vão as 6 meias. As compras no sábado nas mesmas condições. Não se menciona o Sr. H. Como é bom você não trabalhar nas horas normais, Abby. Mais outra segunda-feira. Outra vez obrigada por outro dia lindo. Mas da próxima, vamos diminuir o vinho, hein? Nós dois dissemos coisas sem pensar. E você quebrou o trato mencionando o Sr. H. Eu me importei e concordei com o que disse. Você estava todo sério quando se despediu. Não gostei. Não posso vê-lo no sábado, porque fui convidada para passar todo fim de semana na mansão, provavelmente para o teste final. E ainda que sinta ter que esperar 2 semanas para vê-lo, continuo sabendo o que estou fazendo. Costurei os botões nesta camisa. Abby, a decidida. Minha querida, que carta adorável, dizendo muito mais do que você mesma imagina. E não foi efeito do vinho, quer em mim ou em você. A verdade é que eu te amo, Abby, e já é tempo que você saiba. Agora não precisa mais ir à mansão ancestral. Pode dizer a ele que não interessa a aprovação da mamãe, a aprovação dele, nem a do gato, nem a do papagaio. Porque você é do Tom e de agora. Ora, ora, o efeito do vinho parece que durou aí do seu lado. Que sentimentos nobres, ainda que alcoólicos. Por favor, tenha juízo. Foi muito divertido, mas não daria certo como coisa permanente. Desejo-me sorte. É. Proíbo que você vá no sábado. Senhor Killam, a hora da despedida soou entre o senhor e eu. Umas poucas garrafas de vinho barato misturadas a uma comida indigesta não lhe dão o direito de mandar na minha vida. Na volta para Londres, no domingo, o senhor H., Roger agora, fez o pedido. Mas fique sabendo que ainda não é oficial. Adeus, querido Tom. Adeus. Se você o receber na quarta, escreverei a verdade na minha janela, que Abigail Calvert ama mesmo Tomás o Indiscreto. Senhor Killam, as cortinas de todas as janelas que olham para o seu apartamento permanecerão cerradas até que eu mude para a minha nova casa. Ao gerente do condomínio Clare Scott Limitada. Coloquei uma nova janela no apartamento 116, mas a empresa não terá despesa decorrente, pois o inquilino do apartamento 77 responsabilizou-se por ela. Aparentemente, ele estava tentando chamar a atenção do apartamento 116 com a catapulta. W. Peacock, selador. Pesado, Sr. Gillam. Sou colega da senhorita Calvert e estou no apartamento 116 para buscar a roupa dela, pois desde o que aconteceu na quarta-feira, não tem mais coragem de voltar aqui. Vai ficar comigo até sentir-se com ânimo de ir para a casa dos pais, pois perdeu o emprego. Eu acho que o senhor teria levado a melhor, Sr. Gillam, se tivesse sido menos violento. Mas quebrar a janela... E quando o nosso chefe, o Sr. Hayling, apareceu, ameaçá-lo de uma surra, caso ele continuasse a importunar a sua namorada, não me parece comportamento de cavalheiro. Prometi não contar do paradeiro de Abby. Mas acho que o senhor talvez queira escrever aos pais dela para explicar o que houve. Por isso aqui vai o endereço. Sem mais, Verônica Hyde. P.S. Se ainda tem dúvidas... Uma das coisas que vim buscar foi um maço de bilhetes bobos, romanticamente amarrados com uma fita cor-de-rosa. Ao novo inquilino do apartamento 116, Clare Scott. Voltei esta manhã das compras para encontrar em 2 dias consecutivos a minha corda de roupa coberta de roupa sua. Vou deixar este bilhete pregado numa das peças para lembrar-lhe quem é o proprietário. Esta corda pertence a este apartamento, número 77. Meu marido encontrou a corda e engendrou o sistema de roldanas. Além disso, instruiu o zelador como colocá-lo. No entanto, como somos apenas um casal até o presente momento, talvez possamos fazer um acerto para o uso da mesma em dias alternados. Atenciosamente, Abigail Gillam. P.S. Quer fazer o favor de manter a roldana do seu lado bem engraxada, pois breve seremos 3 na casa e os rangidos poderão acordar o bebê. Ouviram Corda Particular, um conto breve por Robin Hood.